eu te amo. Como vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que eu já deixei mil furos, mil mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas. Por enquanto eu vou te amando, é o que me importa.